Ora bem, quem vai ser alforreca que se habilita a última panqueca levada da breca para acabar com a fomeca? Ei, já comeste duas, Miss Piggy? Oh, uau! Tu já sabes contar até dois! Nem pensas! Mas eu estou em crescimento! Tu paraste de crescer na quarta classe! Passa para cá! Ok! A vossa mãe queria ter filhos, eu queria ter cães. Eu preferia a minha ideia. Por isso entendam-se. Tens razão. Jackson? Já sei o que vou fazer. Ha! Ha! 16 anos e continuas a mesma pateta. Pai, vamos fazer um acordo. Mudamo-nos, não lhe dizemos para onde vamos e eu dou-te o cão que tu quiseres. Ah, querida, tu dizes isso agora, mas quando ele for para a universidade, eu garanto que vais sentir a falta dele. E o Jackson diz que tu não tens piada. Sabes, eu e o tio Earl também andávamos sempre à bolha. Quando ele foi para a universidade, foram os 4 dias mais tristes da minha vida. Pai, eu dou-te a minha palavra que não vou sentir a falta daquele usurpador de panquecas e larápio de geleia. Querida, eu sei que o teu irmão tem muitos defeitos. E o maior deles é achar que eu não tenho piada. Francamente, o meu Scooby-Doo é muito melhor que o dele. Ready! Zoinks, é hilariante. Está bem, mas o que importa é que vocês os dois são irmãos. Por mim, por favor, tenta não discutir com ele. Está bem. Vou tentar, só por ti. Larga os meus colãs! Só quando me pedires desculpa por teres dado cabo da minha lâmina de barba nessas pernas de lixa de areia. Ou será que foi para podares o teu bigode? Ao menos um de nós pode orgulhar-se de ter um. Agora larga, estás a dar cabo deles. Xisa panico! Um homem já não pode branquear os dentes em paz nesta casa. Foi ele que começou. Oh! Ah! Oh! Ups. Filho? Tu estás bem? Oh, a minha cabeça. A tua cabeça? Os meus colãs. Quem são vocês? Muito engraçado, Jackson. Quem é o Jackson? X-Sapenico. Acho que é sério. Quem é o X-Sapenico? Oh, não, eu não sei nada. Não vamos entrar em pânico. Antes, ele também não sabia lá muita coisa. Mais 2 horas. Porquê é que estão a demorar? Eu sei porquê. Os médicos nunca viram um cérebro tão pequeno como o de Jackson e provavelmente resolveram fazer alguma experiência. Puseram-no num frasco, até aposto. Lily, isto é sério. E depois também não era num frasco. Só se fosse numa pequena ampola. Bom, estamos à espera do resultado de uns exames e parece que é amnésia. A boa notícia é que só vai durar umas semanas. Ele não se lembra mesmo de nada? Bem, lembra-se de algumas coisas, mas de outras não faz a mínima ideia. Reparem. Jackson, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? George Washington. E quem sou eu? George Washington. Eu sou o teu pai. O meu pai é o George Washington? Ela está a gritar comigo, George. Espera, tu lembras-te de quem sou eu? A minha namorada? Não sou a tua irmã. Lily, bate-me para eu me esquecer que ele disse isto. És tu a minha namorada? Oh, não! É que tu não tens nenhuma namorada! Porquê é que ela continua a gritar, George? Eu tenho uma ideia. Por que é que nós não tentamos recordar alguns momentos? umas fotografias para ver se conseguimos despoletar a memória dele. E já sei o que vai ser. Pai, por favor, não vás desencantar aquela cabeleira outra vez. Eu não vou fazê-lo por mim. Vou fazê-lo pela saúde e pelo bem-estar do meu filho. Acorda, cabeleira! O papá vai levar-te a dar uma voltinha. Então, tu não te lembras mesmo nada de nós? Nada. Eu sei que és a minha irmã, porque foi o que tu me disseste. Podes dizer-me mais alguma coisa? Nós damos-nos bem? Se nos damos bem? Tu estás a brincar? Estou a brincar. Tu... Hã? Tu beijas o chão que eu piso. Oh, está bem. Dá-nos só um minuto. Queres mesmo fazer isto? Vá lá. Se é só por algumas semanas, bem, podemos aproveitar. Ei, a propósito. Tu adoras fazer uma cama, aspirar o meu quarto e fazer o meu pequeno almoço. Deves-me 20 dólares. Toma. O que é que foi? Tu podes e eu não? Num triângulo ABC, se o A e o B são ângulos agudos e o seno A é igual a 10 13 avos, qual é o valor do cosseno A? Mas que raio de mente mutante é que podia saber isto? 8.30663286291 8075. Sobre 13. Nem penses. Já me chegam os meus problemas. Meu primo Angus chegou hoje da Austrália. Tens um primo chamado Angus? O verdadeiro nome dele é Alejandro Núñez González Humberto Cifuentes. Porquê é que lhe chamas Angus? Porque é mais fácil do que chamar-lhe Alejandro Núñez González Humberto Cifuentes. Detesto quando ele vem visitar-nos. Aquele palermo idiota. A única coisa que ele sabe é chatear-me. Se eu pesco um peixe, ele teve uma luta com um crocodilo. Se eu ganho o prémio de melhor estudante do mês, ele ganha o prémio do melhor modelo de fato bem do ano! Olá, bom dia! E a tortura vai começar! Ele é mesmo igualzinho a... É igual, pois. É um galã, não precisas dizer. Com licença, amor. Então, Ricky, bons olhos te vejam. Sim, eu digo mesmo, Alejandro. E essa t-shirt? Sim, senhor! Eu adoro a maneira como tu não ligas nenhuma ao teu aspecto! Continuas na mesma! Ah, é? Bem, eu estou muito ocupado aqui com o meu muito bem-sucedido bar à beira do oceano. Claro! Bom, assim que as coisas estiverem mais calmas, tens de vir trincar qualquer coisa comigo e com o meu amor! Olha, ali está ela! Oh, é bonita! Não deve ser lá muito esperta. Primo, quero apresentar-te a Barbie. Olá. Olá. Ah, é? Bem, eu quero apresentar-te a minha miúda. Lily. Quê? É, sou o macaquinho dela. O meu macaco? Então, queres explicações ou não? Bem, estamos livres amanhã, depois das aulas, se tu achares bem assim. Macaquinho. Pai, quanto tempo é que leva a pôr um chapéu e um bigode? Tenho a limusina à porta, estou vestida e calçada com estilo, vamos lá embora. Cá está ela, a maninha mais linda que há no mundo e a maior estrela de pop de sempre. Oh, és um doce. E sabes o que é mais doce? O teu batido pré-concerto de framboesa, banana, morango e proteínas. Yeah! Tal como tu disseste que eu te faço há anos. Faço tudo para recuperares a memória. Para ti pode ser apenas um chapéu e um bigode. Mas para mim é o meu alter ego e eu levo muito a sério. Quem é este rapagão jeitoso? Limpas-me a boca? Por ti faço tudo, minha deusa. Minha deusa? Sim, é alcunha para ela. Pelo menos é o que diz no meu diário. Ele tem diário? Sim. Estive toda a noite a escrevê-lo. Sabes, é só para ver se ele se lembra, enfim, da pessoa que ele era. Ou devia ser. Miley, eu acho que era melhor tu não... Não te preocupes. Também pus lá uma coisinha sobre ti. Olha, experimenta a cena do Scooby. Ele não gosta do meu Scooby. Confia em mim. Row, Rexer. O meu Diário estava certo. O teu Scooby é de gênio. Vês? E dizias tu que ele já não tinha emenda. O meu termo. Às tuas ordens, ó mais maravilhosa e divina delícia da minha vida. Divina delícia da minha vida. Deixa-me adivinhar. O diário. Leu-o de uma ponta à outra. A memória dele está a melhorar dia para dia. O meu Rico é o meu macaquinho que me transporta para a grande selva mágica do romance. Eu não consigo dizer isto. Até sinto a lasanha de ontem à noite às voltas só de pensar nisto. Então prepara-te para chumbar a matemática. És tu o macaquinho malandro, não és? E estou a adorar. Oh, olha! É a dança maquiavélica do Rico. O que é que foi desta vez? Tenho de fingir que sou a namorada do Rico para ele me dar explicações de matemática. Eu sei como é. Mas, se serve de consolação, a minha vida está fantástica. Em que é que isso me ajuda? Ora, bom dia, egoísta Elisa. O Jackson ter amnésia foi a melhor coisa que alguma vez me aconteceu. Hoje de manhã, fez-me o pequeno almoço, arrumou o meu quarto e fez-me a cama, enquanto as unhas secavam. Arranjou-te as unhas? Mãos e pés e até pôs pomada. Experimenta. Oh. Parece um rabinho de bebê, hã? Pois é. Oh, não acredito, é o Gabe Lamotti. Oh, o tal Lamotti do fato de banho todos anota. Não acredito, está a olhar para mim. Ando a mandar-lhe indiretas há 2 anos. Sabes, trocar-lhe completamente o nome de cada vez que falas com ele não é uma indireta. O quê? Eu nunca fiz isso. Oh. Oi, Miley. Gabiru, fato, banho, Gabe. Como é que estás? Bem, sinto-me tão bem, sinto-me tão bem. Então, tu queres vir dar um passeio até à praia? Eu ia sentir-me tão... Bem? Bem, ai, é, bem. Cá estás tu. Saíste de casa sem o teu protetor solar, sua tontinha. Eu não preciso de protetor. Ah, isso é que precisas. Eu não deixava a minha maninha expor-se. E por falar em expor-se... Quem és tu? Sou o Gabe. A tua média escolar? 52. Planos para a universidade? Ainda não. Objetivos profissionais? Só tenho 16 anos. Desaparece. O quê? Desaparece, matulão! Olha, depois falamos, ok, Mali? Não, não, não! Ah, tu! Eu sei, foi por pouco, não foi? Ah, mas não te preocupes, daqui em diante, o Gabe Gabiru e todos os protótipos de perfeitos espécimes masculinos nunca mais se vão aproximar de ti. Nunca? Ah, nunca mais. Deixa-me cá ver essas orelhas. Aqui tens o teu almoço. Uma bela tosta mista em forma de coração. Porque te adoro. Vai-te embora. Oh, e não te preocupes, eu usei queijo de soja. Tu sabes que os laticínios fazem o comboiozinho da Miley fazer tutu. Olá, Lily, hoje estás tão linda como um botão. Ele está a sufocar-me. Sim, pois eu preferia mil vezes a amnésia do teu irmão, em vez daquele macaco malvado, yak-yak, nojento, asqueroso, pegajoso, repulsivo, porta-chaves, focinho de fuinha, mafarrico. Sim, mas tirando isso, do mal ou menos, hã? Oi, Miley. Ontem parece que fomos interrompidos. Gabiru, Gabe, olá. Gabiru, Gabe, Baza. A tua beleza não é bem-vinda aqui. Uau! Não há miúda que valha isto. Sim, sim, sim. E não pares de andar. Isto é válido para todos os machões armados em ímãs de miúdas desta escola. E isso inclui a ti. Tu nem por isso, mas... Oh, espera até veres o tipo que eu arranjei para ti. É o Oli Nariz da Pito. Olá, Mali. 92% pré-aceita em Harvard e a família é rica. Eu ligo-te mais tarde. Sei escolhê-los ou não? Ah, pois. Aham. O novo Jackson está a dar-me cabo da vida. Eu juro que se o médico não tivesse dito que a amnésia era temporária, eu criava uma terceira identidade só para me afastar dele. Oh, e desta vez era ruiva. E com uma permanente. Ok. Muito obrigado. Bom, Então é melhor ires comprar a cabeleira. O médico deu-me agora o resultado dos exames. E diz que é possível que dure alguns anos. Anos? Provavelmente para sempre. Pai, prepara-te para me apanhares, repete lá. O quê? Adoro Tiana Montana! Ela é a minha irmã! Jackson! Espera aí, maninha! É a minha Ana Montana num especial de uma hora! Tu és... oh, magnífica! E tu és o irmão perfeito! Oh, que amor! É por isso que tens de ser destruído! Desculpa? Jackson, quem tu pensas que és não é quem tu és de verdade. Eu inventei este teu novo eu. Transformei-te no irmão que eu pensava que queria. Mas a verdade é que tu és um porco, fedorento, desmazelado, preguiçoso, fedorento. É horrível viver contigo e... és fedorento. Mas eu preferia esse a este. Só tu, talentosa e com piada, como se eu precisasse de mais razões para te adorar. Tu não me adoras nada. Adoro, é o que diz no meu diário. Eu é que escrevi o teu diário. Queres ver? Qual é o rapaz que desenha corações nos is? Eu julgava que era por ser sensível. Não. Olha, esta é a minha letra e eu vou provar-te. Eu adoro a Miley. Vês? Tens razão. É idêntica. Ambos pomos corações nos is. Até nos conhecermos, a minha vida era um poço de desespero. Eu gosto muito de ti, Angus. Eu sei, eu ainda mais, meu didgeridoo. Oh. Sim, sim, comovente. Então ouve só isto. És tu, querida. O meu rico é o macaco mágico do meu coração que me leva à selva mágica. É por isso que vais fumar a matemática, não te empenhas. Tu chamas a isso romântico? Eu digo-te que é romântico. Cinco, seis, sete, oito. Tu chamas a isso dançar? Eu digo-te que é dançar. Faz tudo o que fizer. Faço o quê? Cheira, é a tua essência. Que raio de idiota é que faria uma coisa destas? O mesmo idiota que fez isto, a Ana Montana no tiro ao alvo, também temos a Ana Montana numa tampa de sanita e a Ana Montana para praticar boxe. Não queres experimentar? Não, não, eu não era... Só um mundo! Não, vai eu lá. Não faria isso, era incapaz. Oh. Bom dia, companheiros. Desculpem aparecer sem avisar. O bar do rico fica maculado. Agradecido, companheiros. Vá lá, Jackson, tu tens de lembrar desta. Finalmente convenci o Bobby Langworthy a vir cá à casa ver um filme comigo. E olha... Eu nunca faria uma coisa tão imatura. A flatulência não tem piada. A flatulência não tem piada? Não. Oh, não. Jackson, Jackson, Jackson. Miley, o que é que foi? Ele foi-se, pai. O nosso menino foi-se. Tens saudades, hein? Mais do que eu alguma vez pensei ter. Eu quero o meu badalhoco e fedorento irmão ladrão de panquecas de volta. Mas demoraste mais do que eu pensava. Mesmo no nariz, acima do buço da nossa estrela. Jackson? Jackson! Jackson? Amnésia! O que é que julgas que isto é? Um episódio dos perdidos? Então isto foi uma partida? Pai, eu acho que sabes o que tens de fazer. Lá isso sei. Bem jogado, filho! Yeah. Espera, espera. Tu estavas metido nisto? Porquê? Para te ouvir dizer o que acabaste de dizer. Eu quero o meu irmão de volta. Eu sei que ele às vezes te leva aos arames, mas acho que agora já sabes que o irmão que tu tens é o irmão que tu queres. E só fiz isto porque ele me prometeu um carro. Tu és o mais egoísta, o mais egocêntrico e miserável exemplo de irmão que há no mundo. Ainda bem que voltaste. Tu pareces normal, o que é que viste naquele cangufu? Não vi nada. Aquilo que eu quero mesmo é passar a espanhol. E o Didger idiota prometeu ajudar-me. Baixa-te. Não me digas, o meu saguim prometeu ajudar-me na matemática. Ah, cabeça para baixo. Sabes, eu sou boa à matemática. E eu sou boa à espanhol. É, não precisamos deles, ajudamos uma outra. Combinado. Se calhar devemos dizer-lhes que já não há acordo. Sabes, eu até dizia, mas isso não vem nas minhas notas. Nas minhas também não. Yeah!